9995, inicie redução para 1809. Tente 1809, só no 995. Gol 9715, bom dia, senhora identificação, chegada Bonfi, desço para 4 mil pés, ajuste 1098. Pesado no X-Ray, o gol 1804. Gol 1804, chame torre 1118, decimal 95. 1118? Decimal 95. Decimal 95, gol 1804, bom dia. Boa. Gol 1995, autorizado ILS X-Ray, pista 10, reposta estabilizada. 7995. Afirma, agora sim, Torrena, só escuta o gol 1804 estabilizado no X-Ray. Ciente, o 1804 confirme baixo travado. Baixo e travou, gol 1804. 1804, vento 170 graus, 02 nós, ajuste 10 no 8, livre pouso, pistão no 0. Ciente, livre pouso na 10 para o gol 1804, confirma a intensidade do vento. 170 graus, 02 nós. 170 graus, 02 nós. Confirma como recebe o papi. 1804. Papi, recebe normal, tá bom assim. Obrigado. 1804. Desce para 2.000 pés. Confirmando, desce para? 2.000 pés. Desce 2.000, está totalmente no nosso setor ou 3.597 pés? Alenque autorizado a alinhar e manter. Reporta pronto para iniciar a decolagem, Mike Alenque. Estabilizado, gol 995. Gol 995, chame torre 1895. 1895, obrigado. Tran 3517, autorizado ILS X-ray, pista 10, reporte estabilizado. É autorizado o ILS, é, só por gentileza o uísque da 10. ILS X-ray, pista 10. Pode ser o uísque, não? 995 na estrada da torre. Gol na 995. Confirme, e é X-ray. X-ray, X-ray, vamos fazer o X-ray, 3597. Salvador, bom dia, boa noite, 04, telefone próximo, traque. Bom dia, boa noite, 04, táxi livre Alfa Juliette, portão 10, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, boa noite, 04. O 1897, informe velocidade. 2409, boa noite. Gol 1715, inicie redução para 2409. 2409. Alian, que mantém a cabeceira 17, aeronave 2 milhas da cabeceira 10 na aproximação. Qual aeronave na final do 10? Sente. Mike Charlie Yankee, autorizado a decolagem da pista 17, vento no 60.03 nós, atento à esteira de turbulência do Boeing 737 da Gol, que cruzou o eixo de decolagem da pista 17. No 995, solo aos 40, livre à direita, ou livrar solo em 121, decimal 9. A livrar, 219, 995. Vai atingir 4000, gol 1018. 1897. Gol 1897, reserva 2000 pés, ajuste 1098, TVLS, reporte estabilizado. 36.000, Bono 8, 9, 7. Decolado aos 4, 1, controle 1, 208. 208. 7, 8, 1, 0, 1, 9, 9, 5. 5. 2, 18, 9, 5, 3, 5, 1, 7, 7. Papa Romeo, Mike Charlie Yankee, troca transponder para 5451. 5451. Marcador externo baixado, travado, visual. 3597, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Continua, aguarda, 3597. O vento 150 graus 04 nós, livre pouso, pista na 0, ajuste na 0 no 8. Na 0 no 8, livre pouso na 1 no 0, 3597. Né? Olha o gol 17, o 5 vai atingir agora o nível 040. Gol 1-7-1-5, desce para 2 mil pés, permanece o ajuste na 08. 2022, gol 1-7-1-5. Precisando o gol no 897. Gol 1-8-9-7, chame torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol 1-7-1-5, autorizado em LS, XA, pistão na 0, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, gol 1-7-1-5. Torre Salvador, bom dia, gol no 897, a meia milha de índice certo. 897, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Gol no 897. A 3597, solo os 44, livre à direita, livre a solo indo da zona decimal 9. Direita, 219, obrigado, daqui a pouco. Bom dia, o TAN 3597 livrou. Bom dia, 3597, táxi livre Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para 04, 3597 da TAN. Afirmo, livre pouso no 0, o no 897. Livre pouso, gol no 897. O gol 715. Gol na 715, chame torre 1895. Bom dia, obrigado, gol 715. Olá. Bom dia, gol 715, fui ele. No 715, reporte embaixo travado, vento 170 graus 029. Já tá baixado e travado, gol 715. 1897, seu solo aos 47, livre à direita, livre a 1219. Direito, 2 7 no 5, aguardando informação de pista livre. Aguardando. Boa noite, 97, livre na 97, táxi livre, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, boa noite, 97. No 5, livre pouso, pistão no 0, vento variável com 2 nós e o ajuste no 0 no 8. Autorizado pouso na 10, voo 715. Sete no 5, solo 50, livre à direita, livrar solo em 1 da zona decimal 9. Bom dia, TAM 3171. TAM 3171, informação Índia para Guarulhos, copiou 360. 360, pode ser 360, quanto está a costa? TAM 3171, Guarulhos, nível 3620, está autorizado via pesolo 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta pesolo 16. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota do plano de voo. Recorda pistão no zero com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto bridge. Aciona 5461, controle 120.8. Ok, então, tá 3171, está autorizado de Salvador a São Paulo, Guarulhos. Recorda da 10. Comprei a Israel, Leda, intercepta, aperturou no zero. Nivela no 360. Boa bridge. Após Aper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Tribe, aciona 5461, o controle Salto Aeropolitano é 28, 3171. Está 3171, no posição 62 do Pátio 1, chame pronto para o pushback acionamento. Com 9085, a sua identificação, chegada bom, desço para 4.000 pés, ajuste na 018. Hotel Salvador, bom dia, o jet 508, centro da Índia, autorização Brasil, já está pronto. Via Web 508, Brasil, nível 3620, está autorizado, via Zulu no 7, roda pistão no 0 com curva à direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, aciona 5471, controle 120, decimal 8. 620, aprovado, via Zulu no 7, decolando da 10 com curva à direita no perfil da Arbor Elefa. 5478, transporte no 208, controle, objeto 508, tudo 3. 03, chame pronto para o pushback, web 5808. É, 5808.